minha dor e não encarar a cor da verdade nua e crua. Quis fugir do teu amor e à procura de melhor fui parar à tua rua e à tua porta, coisas belas a espreitar pelas janelas que o calor lembrou a mágoa neste rio que ainda corre sobre a sede que não morre nem que beba toda a água. A minha sorte ilumina a madrugada, se pego o norte em qualquer encruzilhada, fica por perto e me faz sentir tão forte, se deixar o peito aberto e cantar a minha sorte. Esta voz que por mim chama já não quer saber de fama nem engana o coração. Chora por mulher que ama no lugar vazio da cama, só deitou a solidão. E se não há um tempo certo para fechar o peito aberto, assentar, esperar a morte, dou-me a cada recomeço e o reverso do seu preço for ditando a minha sorte numa força que me leva. A minha sorte ilumina a madrugada, se perco o norte em qualquer encruzilhada, fica por perto e me faz sentir tão forte para deixar o peito aberto e cantar a minha sorte. A minha sorte ilumina a madrugada, se perco o norte em qualquer encruzilhada, fica por perto e me faz sentir tão forte, se deixar o peito aberto e cantar a minha sorte. De peito aberto vou cantar a minha sorte. De peito aberto vou cantar a minha sorte.